é sobre esse assunto agora que eu vou conversar com a Franciele. Franciele que traz as informações para a gente. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia, obrigado por atender a nossa solicitação, Franciele. Como é que está esse trabalho do SESC aí, com esse trabalho social que vocês fazem com os idosos? Sim, esse trabalho social com idosos já vem acontecendo há alguns anos no SESC. Certo. Né? E nós sempre estamos renovando para que as pessoas venham a participar. Então, agora nesse ano de 2014, nós atendemos na terça-feira, na quarta e na quinta-feira, nós atendemos grupo de idosos. Especificamente nas quartas-feiras, das 14 às 15h30, nós temos um projeto chamado Oficina da Memória. Que é onde se reúne um grupo, né? Hoje nós temos cerca de 40 idosos. E nós trocamos experiências, nós fazemos jogos estratégicos, né, dinâmicas de grupos. Então, o objetivo em si da atividade de Oficina da Memória é otimizar mesmo a memória, né, desenvolver uma mentalidade ágil, aberta, criativa. E com isso, claro, prevenir transtornos cognitivos que são ligados à idade. É. Eles trocam, e nesse grupo também eles trocam experiências também, né, Franciele? Tem algumas informações aqui. Exatamente, é uma forma de interação, né? Então, através dos jogos, nós fazemos palavras cruzadas, várias atividades pedagógicas, né? Até algumas atividades no começo algum idoso não consegue fazer, mas só o fato dele estar tentando já é uma forma de estimular, né, a sua função cognitiva. E cada vez mais a gente recebe mais idosos. Quando eles vêm, dificilmente eles param. E geralmente quem traz o idoso é a família. A família que incentiva. Às vezes eles não querem vir, né? Mas depois eles acabam agregando nas atividades, trazendo sugestões. Para esse ano a gente está com muitos projetos dentro da Oficina da Memória. Nós vamos adotar uma instituição social para fazer algum trabalho, né, nós estamos construindo essa proposta, vamos fazer visitas também em lugares turísticos de Foz do Iguaçu. E agora no mês de abril nós temos o Congresso do Idoso, que acontecerá entre o dia 8 a 11 de abril em Caiobá. Então nós vamos sair com uma excursão aqui de Foz do Iguaçu até Caiobá para participar do Congresso do Idoso. Uma atividade bem bacana. E é interessante, né, Franciele, porque, como você falou, né, às vezes eles não querem ir, eles têm, por algum motivo ou outro, né, tem essa resistência em participar, mas chegam aí, eles acabam se entrosando, porque vem ter pessoas, né, como eles acabam trocando, como você falou, trocando experiências, né, e se identificando também com alguma situação ou outra do pessoal que frequenta. Exatamente, porque nós sempre discutimos questões relacionadas à idade. Né? Então, o que eu vou fazer depois que eu me aposento? Né? Quais são as outras atividades? Então, fazer um curso de informática, fazer um curso de espanhol, tem a própria universidade aqui do idoso, né? Então, tem muitas coisas que o idoso ele pode fazer depois que ele está aposentado. Né? E às vezes a gente vai ficando só em casa, nosso círculo vai se fechando, mas não, existem muitas possibilidades, né? Porque o Congresso muito... do Idoso ele vai discutir bem isso mesmo, né? O tema é que vida boa. Então, certo. Ele está relacionado a essas questões mesmo depois que a pessoa se aposenta, né? Porque o que a gente costuma ver, né, Franciele, são esses idosos muitos entrando em situação de depressão justamente, exato, né, porque os filhos casam, né, cada um tem a sua vida, os netos também, que às vezes quando eram crianças davam atenção, cada um vai viver a sua vida, eles não têm mais o que fazer, acabam ficando deprimidos por ficarem só em casa e acabam se sentindo inútil, né? Exatamente, e achando que não se tem mais o que aprender, né? E tem tantas coisas que a gente constantemente aprende. Então, na nossa Oficina da Memória sempre tem algo novo, a gente trabalha a memória visual, a memória auditiva, né? Então, até eu geralmente sou eu que faço as atividades. Nós tivemos um treinamento com uma gerontóloga e a gente discutiu justamente a Oficina da Memória em si, né? Como que a gente pode fazer uma atividade dentro de uma hora e meia que a gente vai trabalhar todas as funções, né? Então, isso é bem bacana. E são grupos fechados? São grupos fechados, Franciele? Os filhos a trazerem seus pais aqui no SESC, que fica aqui na Tancredo Neves, ou que venha conhecer como que é a Oficina da Memória. né? Se tiver algum idoso que queira também ir no Congresso do Idoso, que venha aqui no SESC receber maiores informações e que participe, né, da Oficina da Memória. Que bom, tá feito o convite então, né? Não é porque a pessoa é idosa que vai, né, parar de viver, sempre tem o que aprender, sempre uma atividade ou outra, e principalmente tá interagindo com outras pessoas, né, Franciele? Exatamente. Tá então, certo. Esse Oficina da Memória, então, nós recebemos pessoas acima, né, de 50 anos e que queiram realmente participar de atividades, né? De discussões, de reflexões. E são todas atividades que vai realmente estimular, né, o aspecto cognitivo. É bom até a gente lembrar, né, que esse trabalho social com idosos, Franciele, ele foi reconhecido já pela ONU, né, e já há mais de 40 anos, e o SESC, como você falou, já há muitos anos também vem fazendo esse trabalho junto com os idosos. Exatamente. Aqui em Foz do Iguaçu, desde quando iniciou o SESC de Foz do Iguaçu, há 7 anos atrás, já foi formado um grupo, né? E tem pessoas que estão participando já há mais de 5 anos e realmente a gente vê a melhora. Eu observo sempre como que está se desenvolvendo, né, aquele idoso. E é uma memória, assim, é uma melhora muito significativa, né? Então, na interação, na timidez, né, onde ele vai também colocar o seu posicionamento, ele vai ter interesse por novas questões, seja ali um aprendizado no curso de informática, aprendizado de uma nova língua. Então, sempre tem o que aprender, né? É isso que eu estimulo bastante. Tá bom. Obrigada, então, Franciele, pela sua participação. Parabéns por esse trabalho tão bacana, tão que você faz com os idosos. E já fiz, mais uma vez, aí fica o convite, então, para os idosos que queiram participar desse programa do SESC, procurar aí o SESC na Avenida Tancredo Neves, ou então através do telefone aí, 3576-1300. Obrigada, Franciele, pela Exatamente. Sua participação. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Tenha uma boa tarde. Uma boa tarde. Um grande abraço para você. Até mais. Tchau.